seja hipócrita. Será que não sabe o que é preciso para poder rir na frente da minha cara? Subir numa cadeira. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Quem é? Quem é o quê? Ouvi alguém bater na porta. Tá, tá, tá, tá, tá, tá. Fui eu. Só que foi com a boca. E não é mais fácil bater na porta com a mão? Se não fosse por você ser filho da sua mãe. Mas enfim.